Saudações ao viverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacassi, está começando mais um Periscatio! Periscatio! Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdasso. Que felicidade é essa, né? Que alegria, que empolgação é essa? Felicidade de estar aqui com vocês, como todas as segundas e sextas à noite. Mas, lógico, muito puto, muito triste, muito decepcionado com o que nosso time fez com a gente. Quarta-feira era uma noite em que tudo tinha que dar certo, tudo era para dar certo. Não havia nada que fosse desculpa para o Palmeiras não ganhar do Barcelona por 2 gols. Mas ganhou só por 1, foi para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, pesou demais a perna. Nervosismo, muita responsabilidade. E os caras levaram a melhor nos 2 sorteios. Né? Primeiro no Gol Norte, que fica mais longe da torcida, mais fácil, imagino, para os visitantes baterem. E também de bater em primeiro, né? Então, aquela pressão de ter que fazer se não perde é muito maior quando você vai bater depois, se o seu adversário já fez. É claro, se o adversário erra na primeira batida, nas alternadas, na segunda você fica mais leve. Mas se o cara acertou, a pressão que já é grande fica muito maior. Enfim, claro que isso não explica, não justifica, não nada. Tudo o que aconteceu. São apenas lamentos que a gente faz e que a gente imagina que se tivesse a moedinha caído do outro lado, de repente, a gente estaria aqui comemorando. Queria saber, antes de mais nada, de vocês, se vocês acham que se a gente ganhasse nos pênaltis e tivesse classificado para enfrentar o Santos, se estaria tudo bem, se a gente estaria empolgado, se a gente estaria, sabe, puta, foi azar, mas continuamos fortíssimos, maiores candidatos, ou se a partida ruim que a gente fez, principalmente no primeiro tempo, se ela serviu para a gente cair na real, que o time realmente não está bem, tem muitos problemas. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Será que a gente ia tomar um pau do Santos? É muito difícil tentar imaginar uma situação hipotética dessa, mas eu acho que a gente ia embalar. Eu ainda acho, eu acho que serviria de susto, serviria para acender o alerta máximo. E como ainda tem bastante tempo para os próximos confrontos da Libertadores, que o time ia acabar acertando, principalmente com a entrada do Moisés, que eu acho que seria um grande diferencial. Mas infelizmente não deu, jamais saberemos. Nosso primeiro tempo foi ridículo, Cuca errou demais na hora de montar o time, ao saber que não poderia contar com o Guerra. Não está muito certo ainda, né? Por que o Guerra não saiu jogando? Se ele não tinha condição de jogar 90 minutos, se foi opção tática. Isso nunca foi bem explicado. Mas uma vez que não pudesse contar com o Guerra por 90 minutos, acredito que Jean ou Zé Roberto teriam sido melhores opções do que o Dudu por dentro. Vi muita gente falando, Dudu por dentro não pode, errado. Não é o mais certo mesmo. Mas vamos nos lembrar que no ano passado, na campanha do Campeonato Brasileiro, ele jogou várias vezes nessa função e não foi mal, não. O time jogou bem. Tá? O que não conseguiu foi reeditar essa formação, aquele bom futebol com ele jogando nessa posição, nesse jogo contra o Barcelona. Na verdade, esse ano, nenhuma vez que eu me lembre, o Dudu jogando por centro deu certo. Tá? Eu tenho lembranças do ano passado que isso funcionou, quando tinha o Gabriel Jesus. Então, repito, creio que Jean ou Zé Roberto teriam sido opções melhores, já que também não podia contar com o Moisés. Pensamos muito sobre, então a culpa é do elenco mal formado. Pô, não é. Os dois 10 disponíveis, ou os dois 10 teóricos, não estavam disponíveis, Guerra e o Moisés. Mas temos outros jogadores que podem emular essa função. E uma das tentativas foi o Dudu por dentro, que não funcionou. Chamou atenção a disposição do time erguer bolas de qualquer distância na área do Barcelona. Então a gente via que era premeditado. Era 10, 12 minutos. Assistam aí o videotape. O Egídio bateu uma falta a, sei lá, 5 metros da linha do meio de campo. Ele meteu uma trivela lá para a área tentando fazer gol de cabeça. Sempre aquela bola no segundo pau para alguém testar para o meio, para algum outro jogador entrar pelo meio para tentar fazer gol de cabeça. Quer dizer, muito pobre, né? Muito pouco para quem está disputando uma vaga nas quartas da Libertadores. Muito distantes entre si os jogadores, e aí tem uma explicação. Normalmente, a distância entre os jogadores é preenchida com apoio dos laterais, só que o Barcelona deixou os pontas deles mais avançados, segurando nossos dois laterais. Então o Egídio não podia descer, o Tchê não podia descer, e isso prejudicou a aproximação. O que que tem que fazer nesse tipo de situação? Tem que usar a criatividade, tem que subir um volante, fazer um volante jogar mais, né? Então, talvez se o Fabiano tivesse entrado e o Tchê feito o segundo volante no lugar do Bruno Henrique, o Tchê com aquela capacidade maior dele de preencher os espaços e correr mais o campo inteiro, talvez também tivesse sido uma boa opção. Só que é muito fácil falar isso agora. Então, foi uma opção tática inteligente do Barcelona afundar os dois pontas para segurar nossos laterais. E ficou aquele buracão, né? Aquela distância entre os jogadores. O Dudu ainda fazendo a armação, então ele não tem aquela criatividade toda. Forte do Dudu, a gente sabe, partir com a bola dominada em direção ao gol e não distribuir jogada, embora ele saiba fazer isso também. E aí vimos aquele primeiro tempo tão fraco, né? Tão pobre, tão sem criatividade. Mas mesmo assim a gente tinha 45 minutos e o gol saiu cedo, o primeiro. O gol saiu com 12 minutos, se não me falha a memória. Então nós tivemos muito tempo já com Moisés em campo para fazer o segundo gol. E aí duas coisas pesaram. Primeiro, o físico do Moisés, que com 20 e poucos minutos já era nítido que ele não estava aguentando mais. O cara ainda está totalmente fora de forma, né? Mas que diferença jogar com ele, com o físico a 100%, que durou esses 20, 20 e poucos minutos. Como ele mudou o time, como ele deu outra cara. Ele tá mais camisa 10 do que ele era antes. Vai ver que é pela própria camisa 10 que ele usou, né? Capacidade dele de pegar uma bola mexer os dois braços e apontar para os caras o que fazer e fazer a jogada acontecer foi assombrosa. Então, imagino que se ele tivesse 100%, o jogo teria sido muito mais fácil. Do Barcelona a gente passaria bem mais fácil. E aí sim, daqui 4, 5 semanas, que seria o confronto com o Santos, o time estaria bem mais forte. Só nos resta lamentar. O time pregou, o Moisés pregou, depois o time todo pregou. E aí começa também aquela especulação sobre preparação física. Não concordo. Não concordo nem discordo. Acho que nós não temos condição de avaliar a preparação física. Ah, o time prega, então está mal preparado fisicamente. Não sei, gente. O Omar estava aí no ano passado. O time corria. Eu acho que o time está correndo demais. E está correndo sem necessidade. Eu acho que soma-se a isso a tensão, a ansiedade, pelo fato de ser um jogo decisivo. Então o Palmeiras não está sabendo jogar mentalmente esse tipo de partidas. Então foi eliminado pela Ponte, foi eliminado pelo Cruzeiro. E isso tem a ver um pouco com liderança dentro de campo. Tem que ter alguém que, pô, calma, rapaziada, vamos jogar bola. Sabe, pega a bola, bota no chão, não cai na pilha dos outros. Cera, catimba, não pode entrar no nervosismo que esse tipo de situação causa nos jogadores. Então a gente percebeu muito isso no Cruzeiro, Barcelona também. Lógico, meu, é mata-mata, quem tá na frente vai fazer cera. Porra, tem que saber jogar, tem que saber participar disso aí. E o Palmeiras não está sabendo. Então falta liderança, falta, sabe, confiança. E o time não se mostrou maduro para ganhar uma competição de mata-mata. Essa é a impressão que deixa. Apesar de ter 40 mil pessoas, o estádio bombando. É muito decepcionante. Eu não sei como é que foi a quinta-feira de vocês, mas eu imagino, tendo por base a minha. Foi muito triste. Foi um dia triste. Foi um dia de luto. Foi um dia de, sabe, quase arrumei briga no trabalho. Né? Tive que botar, sabe, dedo, parar, para com essa gracinha. Sem ânimo para fazer as coisas. Então tentei focar ao máximo em tarefas mecânicas, aquelas mais chatas que a gente sempre deixa para um pouco depois, para quando tem aquele tempinho que sobra, foquei nisso daí, para não ter que ficar pensando muito, mas puta de um aperto no coração, sabe? Puta de uma tristeza. E a gente notava, eu pelo menos notei, aqueles torcedores de outros times que entendem futebol, que sabem o quanto a gente é envolvido com futebol, meio que até constrangidos de dar aquela zoada. E aqueles que não entendem nada, tudo empolgadinho, e esses que dava vontade de socar a mão. Mas o respeito do pessoal que entende de futebol, sabe, de ver que, putz, olha que porrada que eles levaram. Eu senti muito isso. Sabe, uma compreensão geral de que porrada foi grande. Então, eu queria até que vocês compartilhassem aí as impressões sobre como foi a quinta-feira. Foi realmente muito dolorida. Uma decepção muito grande. E agora estamos na pole position, né, gente? Resta ver o tal do copo meio cheio, meio vazio. Para ver meio cheio, estamos na pole position de 2018. Somos o time do ano que vem? Somos o time do ano que vem. Agora mais do que nunca. Ninguém está pensando em 2018 ainda, só nós. O elenco agora só vai ter jogo praticamente aos finais de semana. Acho que vai ter dois ou três jogos de meio de semana só, até o fim do ano. Então, o Palmeiras vai ter toda a condição de pensar em 2018. Entramos muito forte no Campeonato Paulista, já para ganhar a primeira taça logo de cara. O brasileiro, o segundo turno, vai servir de pré-temporada, tá? Já de acerto para o Campeonato Paulista e para definir já quem sai e quem entra. Então a gente vai ver muito essa especulação de quem entra, quem sai, principalmente de quem sai nesse segundo turno. Vai ser vestibular final ali para a última fase do vestibular para todo mundo que não está garantido para o ano que vem. Espera-se que não tenha nada de saída do Cuca. A gente precisa que ele fique. A gente precisa, pelo amor de Deus, começar uma temporada com o mesmo técnico do anterior. Então, se for mandar o Cuca embora, que seja agora. Para já chegar a um e já começar a montar o time do ano que vem, sabe? Para já evoluir. O time do ano que vem já começar com a cara do time que está jogando esse ano melhorado, ajustado. Que é isso que a gente precisa, de ajustes. Então aí tem que olhar a parte meio vazia do copo. O que que deu errado esse ano? Isso. Tem um post bem extenso hoje, lá no Verdados, que fala sobre isso. Aí sim, a gente entrar. Lógico, eu não espero nada menos do que entrar no G4 do brasileiro e entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Não espero nada menos do que isso. Estava olhando a tabela do brasileiro. A gente vai ter Grêmio fora e Gambá fora. E Atlético Mineiro fora, que não tá botando medo de ninguém. De resto, é aquela situação que, com o time encaixado, dá para ganhar todas. Então dá para ganhar 17 no segundo turno. O problema é que, mesmo que a gente ganhe 17, empate duas. Ou mesmo perca duas, vai, 17 vezes 3, 51 pontos. Puta de um, né? 51 pontos, a gente só vai ser campeão se o Corinthians fizer menos que 36. E do jeito que tá, não sei se faz menos que 36. Zoado. Zoado. Então, para ganhar o brasileiro, esquece. É ir jogando, ir acertando o time, ir ganhando jogo a jogo. Se garantir no G4, e aí, se o Corinthians vacilar, a gente chega, mas acho praticamente impossível. Não vou alimentar essa expectativa, pelo menos a partir de agora. Se os caras perdem as duas próximas aí por uma cagada qualquer, a gente ganha as duas e cai para nove, volta tudo, né? Mas tá difícil disso acontecer, então não vou alimentar nenhuma expectativa. E realmente a gente tem que focar no ano que vem. Temos todas as condições. É já usar o brasileiro primeiro, para ficar no G4 e garantir posição na Libertadores. Segundo, acertar o time para o ano que vem. Está todo mundo pensando ainda em como vai terminar a temporada. A gente já, porra, o objetivo que sobrou é Libertadores. É classificar para Libertadores. Que tá bem. Não estamos. Claro que a gente está correndo risco ainda, estamos em quarto lugar, e é a posição mínima que a gente quer, mas também a gente não vê abaixo nenhum time assim que está ameaçando. Tá, tem o Flamengo, tem o Sport, tem o Cruzeiro, mas que estão pontos abaixo, e a nossa tabela está bem favorável. Então, é só o que me falta, né? Não classificar para Libertadores. Aí complica. Senhores, vamos lá. Vamos ver aonde vocês querem chegar. Olha lá, eu estou começando a ver aqui o Emanuel Félix Barros. Chegou de mau humor, chegou de saco cheio, ainda tá, sabe, com o fígado doendo. Então, Emanuel Félix de Barros, eu nem vou responder nada do que você fala, tá? Então chega aqui de boa, chega aqui para tentar bater um papo. Se chegar nessa de, sabe, querer fazer aqui a sua terapia para você, sabe? Não vai ser aqui, cara, tá? Só isso que eu te aviso. E para todo mundo que tá nessa pegada besta que tá o Emanuel também, abaixar a bola um pouco. Rodrigo Priolato, já tá fazendo jabá do projeto, logo de cara, Priolato. Mas que timing que você tem, hein, meu? Já tá levando patada no lugar do outro lá, né? Pra isso que serve os padrinhos, para levar patada, dromedários, malditos. Tem gente falando que viu esse argumento falado por não sei quem, não sei de qual argumento você está falando. O Alê tá falando que o time não encaixou, uma coisa bem óbvia, é isso mesmo. O Antônio Carlos está falando que ia estar errado do mesmo jeito, eu imagino que supondo que a gente tivesse passado. Diz que a vitória nos pênaltis iria esconder nossos defeitos, que são muitos. Então, será que iria esconder? Será que não teria ficado bem claro um monte de cagada que foi feito? Se simplesmente o Egídio fizesse o gol, aí depois o Zapata, o outro Zapata lá batesse para fora. Não sei, cara. Eu acho que estaria bem óbvio que a gente estava fazendo um monte de merda. Que ia ser aquele puta susto, eu falar, nossa, gente, chega. Vamos acertar essa porra. O Willington tem a mesma visão de que nós jogamos fora praticamente o primeiro tempo. Jogamos fora 45 minutos. Aí quando começou a pensar o jogo, melhorou bastante. Fato. Pena que também não durou o segundo tempo inteiro, exatamente pela questão física. O Diego Laranjeira já fala que o time não vem apresentando um bom padrão. E pela entrevista do Cuca hoje, parece que ano que vem não vai ter mudanças no elenco. Claro que vai, ele só não está querendo passar esse nervosismo para o elenco, né? Ele está querendo dar confiança para quem está. Para quem está jogando agora, para jogarem sem tanta pressão. Essa pressão existe. Né? Quem fica, quem sai. Então ele está falando: não, vai ficar todo mundo, vai ficar tudo, vai nada. Matheus Carvalho tem a mesma impressão que eu tenho, que se passasse a torcida ia pegar confiança, o Moisés ia evoluir e o time ia evoluir. Na verdade, eu não tenho essa, eu teria essa esperança. Eu me conheço, eu começaria a pensar desse jeito, de querer ficar esperançoso, que está todo mundo vendo o que está acontecendo, mas não tiro a razão de quem acha que não, nada disso. Ah, Flávio Ferreira, perdi tua pergunta. Tinha até marcado ela aqui, mas subiu. Pena. O Jonathan Wallace está falando que contra o Cruzeiro, no 3x3, o Dudu jogou por dentro e jogou muito. Mas não foi, não que eu me lembre. Agora não estou lembrando, viu, Jonathan? Se ele saiu jogando por dentro ou se foi uma circunstância do jogo. Não me lembro agora. Enfim. Salzano. Se tivesse entrado com Guerra no primeiro tempo e depois trocasse pelo Moisés no segundo, o Palmeiras teria feito dois gols neste jogo, mas será? Sabe, você põe o cara já sabendo que ele não vai ficar? É complicado. É uma alternativa e hoje é tentador falar isso, mas a gente não pode saber, cara. A gente não pode se colocar, não. Eu teria colocado o Zé Roberto hoje. Colocou Guerra de ponta direita em vez de meia. Não. Ele ficou lá na ponta direita por 5 minutos, Alexandre Guimarães. Depois ele ficou que nem barata tonta durante todo o jogo que ele teve em campo, o Guerra. Tá? Então quando ele entrou, ele ficou ali no cantinho direito onde ele deveria ter ficado em tese. Mas aí, cara, no calor do jogo, ele não consegue ficar lá. Ele começou a. O Palmeiras ficou sem lado direito. Acho que você não. Não sei se você não estava no estádio, pela TV fica um pouco mais difícil de fazer essa observação, mas lá do estádio isso ficou nítido. O Guerra começou a correr o campo todo e nós, a gente ficou sem ponta direita. 5 minutos depois que ele entrou. O Bruno Cripa está subindo muito rápido as perguntas e quando eu vou ler, já, às vezes já perco. Mas já perdi a do Bruno Cripa. Rafael Scheffer, marcação individual não está desgastando demais o time? Repito, não existe essa marcação individual que todo mundo fala. Eu fico olhando no estádio, eu fico falando, fulano grudou no Cicrano, vai ficar o jogo inteiro dele. Não é, não fica. O que existe são longas perseguições, lance a lance. E, às vezes, muitas vezes, a gente vê os pontas nossos, então Roger Guedes e Dudu, principalmente, dando pique de 60, 70 metros atrás do cara que está descendo. E isso realmente desgasta. Isso, porra, aí dependendo do arranque que deu, aí depende de uma série de coisas, e também não sou fisiologista, mas o Dudu já sofreu duas lesões musculares este ano, a segunda. O Palmeiras teve 5 lesões musculares este ano. 2 do Dudu. Então, não sei. O Marcos Pires está falando que ainda acha que o Borja é a solução da falta de gols. Deveria ser, né? Mas até agora ele mostrou ser essa solução. Ele é teoricamente, mas na prática não vem sendo. Ele não podia ter colocado justo o Borja para decidir esse jogo. Uma pena a gente não ter o William Bigode para entrar nesse jogo, né? Davi Felipe quer que eu comente a entrevista do Cuca de hoje. Desculpa, não consigo, porque eu não vi. Cheguei atrasadão, cheguei correndo. E não vi. Vou ver depois. O Marco Grilli está falando que a quinta-feira dele foi mais perdido do que cachorro quando caiu o caminho da mudança. Verdade, né? Aquela sensação de vazio. Aquela sensação de não estar entendendo nada. Muito estranho, né? Muito ruim. Uma sensação. O Francisco Cavalcante está falando que só tem amigo que não entende nada de futebol. Estão me enchendo até agora. Também depende um pouco de como você se porta com eles, né? Se você é daqueles que alopra todas as situações, aí você vai levar de volta mesmo. Aí também tem um pouco a ver com isso. Não sei se você é assim ou não, ou se realmente ninguém entende de porra nenhuma. O Márcio D'Andrea está falando que o problema do Palmeiras é mais fora que dentro de campo. Tem razão. Tem muito problema fora de campo e a gente tem que mencionar algumas mudanças que aconteceram do ano passado para este ano. Principalmente com relação ao a blindagem da academia de futebol. A partir do momento que a academia de futebol deixa de ser um local sagrado, deixa de ser um local blindado, os jogadores, a seriedade, o foco dos jogadores fica mais... Seriedade não, seriedade é uma palavra errada. O foco dos jogadores se perde, dilui. Quando pessoas alheias ao futebol começam a circular em torno do ambiente, complica. É muito mais fácil os jogadores se tornarem um time comum do que ser um time focado, aquele time pegador do ano passado, aquele time que era impiedoso no ano passado. O Palmeiras jamais foi isso este ano. Tem a ver com o ambiente da academia de futebol. Tem outra coisa que eu quero acrescentar. Felipe Melo. Felipe Melo foi um enorme erro, um erro gigantesco. E um erro que eu acho que valeu a pena correr. Eu teria corrido esse risco. Ele fez muito mal pro elenco. Não por maldade dele. É a característica dele. É a personalidade dele. Ele é um cara que se destaca, ele é um cara que tem aquela liderança natural dele. Então, aquela pegada que ele deu no Dudu no jogo lá do Campeonato Paulista foi meio estranha, meio assustadora. Mas é o jeito dele de liderar naturalmente. É a personalidade dele. Ele jamais conseguiu ser um líder que agregasse o grupo. Então ele virava uma espécie de motivador, mas aparentemente, tudo que eu falo é aparentemente, gente, porque eu não estou vivendo lá o dia a dia. Ele não conseguia reunir o grupo em torno de si, já que ele se propôs a desempenhar esse papel. As lideranças que existiam foram inibidas. Ah, deixa o cara falar. O cara tá todo falador aí, deixa o cara falar. Então, Zé Roberto, Jean, Edu Dracena, o próprio Fernando Prass, acabaram ficando em segundo plano no que diz respeito à liderança. O Dudu não parece ter esse perfil. Aliás, essa abraçadeira no Dudu, eu não sei ainda o que ela tá fazendo. Eu acho que ela. Ela está querendo sair do braço dele e ir para o do Moisés, assim. Nossa. Então, acho que também faltou isso. Além dos fatores extra-campo que o Márcio mencionou. Então, o espírito, o foco do grupo, né? Aquele espírito de vencedor que a gente via claramente no ano passado, aquele gosto de sangue na boca. Não rolou. Infelizmente não rolou. O Alessio Fiorin está falando que pela entrevista do Cuca hoje ele confia, ficou confiante. Então, eu vou assistir, gente. Eu não consegui. Peço que vocês me desculpem, eu não consegui assistir, mas tentarei. Aí já tem gente falando o nome de outros técnicos. Ah, parem, parem. O Sidney Silva está falando que com o Eduardo Batista o time estava melhor e mais organizado do que com o Cuca. Estava diferente, mas não atingiu um estágio de organização nenhum, não. Nada que mereça uma menção como você está fazendo. O Diego diz que concorda com o Alessio, ficou confiante após a entrevista do Cuca. Carlos Couto falou um negócio. Eu não entendi, Carlos Couto. Se você puder explicar melhor, mais para baixo aí, eu agradeço a tua pergunta. O Alessio está falando que uma coisa dita hoje na coletiva, que eu bato na tecla faz tempo, que foi por escolha dele que houve a mudança de técnica e que isso peça hoje. Mas é óbvio isso, gente. É óbvio. Foi escolha dele, já havia sido combinado no ano passado. Que óbvio que está pesando. O Palmeiras, eu falo, o Palmeiras está 3 meses atrasado em relação a todos os outros. Mas mesmo assim, tinha que ter passado do Barcelona. Aí, para passar do Barcelona nas condições que estava, tinha que ter passado. Estamos 3 meses atrasados, então estamos em maio. Um time já em maio tinha que ter passado pelo Barcelona. De Guayaquil, não é o da Catalunha. Então tinha que ter passado. Roberto Maxwell, o que você acha da renovação do Prass e do Egídio? Eu acho que se o Prass estiver de boa para ficar de reserva, renova. Depende dele, do que ele está afim para a sequência da carreira dele. Eu acho que ele hoje é reserva do Jailson. Egídio. Ah, não dá. Acho que o Egídio não dá nem para entrar em campo mais. Ele não tem clima mais no Palmeiras, infelizmente. Assim, infelizmente eu falo pelo fator humano. Eu não desejo mal para o Egídio. Eu não tenho raiva do Egídio. Só que eu acho que ele não tem condição mais de jogar pelo Palmeiras. Eu desejo boa sorte para ele na sequência da carreira dele. Falando em pressão, o que você acha do presidente falando que Palmeiras vai ganhar Libertadores? Se você acompanha os periscates, que eu sei que você acompanha, você sabe que eu acho que é a mesma coisa. Eu só não falaria do jeito que ele falou, né? Ah, ano passado nós saímos na primeira fase, esse ano a gente melhorou um pouquinho, pula essa parte. Mas o que ele fala aqui, pô, a gente vai jogar Libertadores todo ano, todo ano, todo ano. A gente está com uma estrutura para ficar entre os quatro em velocidade de cruzeiro, né? Põe no piloto automático, é no mínimo quarto lugar. Com essa estrutura, com essa força de elenco que a gente tem, é no mínimo quarto lugar. A gente fez 32 pontos, que costuma ser uma pontuação bem razoável para o fechamento de turno, historicamente. Nunca ninguém tinha feito 47 no primeiro turno como os caras fizeram. Por isso que está essa distância. Mas com todos esses problemas, poupando, economizando jogador, 32 pontos. Então, isso tem que ser pensado. Hoje a gente está reclamando de ficar em quarto lugar. Até alguns anos atrás, ficar em quarto lugar era, opa, beleza, ficamos em quarto. Né? Lembra, vocês lembram? Em 2005? Não, 2004. Não, 2005. Que a gente classificou para Libertadores no último jogo. O jogo que o Juninho Paulista fez um gol de falta. Foi o Juninho? Acho que foi, né? Contra o Fluminense, foi 3-2. O Arouca estava no Fluminense, fez 1-0. Chutaço de longe. O Palmeiras virou para 3-2. A gente classificou para Libertadores no último jogo. Era essa a realidade do Palmeiras. Né? Tentar chegar perto da zona de classificação para Libertadores e já estava bom. Então hoje é certeza que a gente joga Libertadores. Se não jogar, é decepção. Se não jogar, é fracasso. Aí sim, fracasso completo. Não classificar bem para Libertadores. Então, o que ele quis dizer é, estatisticamente, cara, se a gente jogar 10 Libertadores, a gente vai ganhar uma. Não tem como, sabe? Jogar 10 e perder as 10. Palmeiras, porra, ganha. Então é isso, o Palmeiras tem que continuar insistindo, jogando, uma hora vai ganhar. Então perdemos o Nacional em 2015, perdemos agora do Barcelona em 2016, mas vamos jogar de novo no que vem. E uma hora, né, você chuta no gol, uma hora a bola entra. O Dourado aqui tá falando que põe aspas. Egídio é o melhor da posição. De onde o Cuca tira isso? Na moral, Egídio é péssimo e não dá mais. Eu também acho que não dá mais, mas quem seria melhor do que ele? O Zé Roberto? Não. O Michel Bastos? Não. Tchê, inventado? Também não. Quem seria melhor que ele? Não me fale em Vitor Luiz, por favor. O Wilson Mago aqui está fazendo uma lista de dispensa. Eu não vou entrar nessa, viu? Não vou entrar nessa. Eu não sei se Mago é teu nome mesmo ou se é homenagem. Mas não vou fazer isso, cara. Não vou entrar nessa agora, não. Eu sei que é inevitável, mas eu vou evitar. O Sidney Silva faz uma pergunta que eu já respondi, viu, Sidney? Se eu não acho que devia ter entrado com o Zé Roberto. Acho. Ah, você está falando na lateral esquerda, no lugar do Egídio. Cara, o Egídio não trouxe em confiança. O Egídio jogou bem. O Egídio não jogou mal os 90 minutos. Pesou na hora do pênalti. Aliás, tem uma teoria aqui. Uma loucura minha aqui. Vocês devem, principalmente quem estava no estádio, não sei se pela televisão deu para pegar. A hora que o Egídio foi para a bola, a torcida começou. Egídio! Egídio! Fico pensando, claro que a torcida tem que dar força e gritar o nome do cara, mas será que se a torcida ficasse calada naquele caso específico do Egídio, exatamente por ele estar sofrendo pressão, por ele estar sendo pressionado pela toda a situação, pelo histórico ruim que ele está tendo, será que se a torcida ficasse quieta, não seria melhor pelo menos para ele manter a concentração? Porque pênalti é concentração. Aliás, eu quero falar sobre pênalti depois. Pênalti é concentração, cara. Pênalti é um duelo mental. Então, a partir do momento que a torcida gritou, Egídio, meio que, porra, se ele estava focado e concentrado em bater, de repente ele falou, nossa, a minha situação aqui, eles estão me dando força. E aí não desconcentrou? Lógico. Lógico que eu não estou falando que a culpa dele ter errado é de quem gritou o nome dele. Tinha que gritar mesmo. Normal. Assim como é normal, depois que acabou, a torcida gritar time sem vergonha. Foi uma reação rápida que aconteceu e rapidamente parou. Não foi um negócio que durou muito tempo, essa manifestação de frustração, de raiva. Tipo, xingaram por estarem muito putos. mas são reações por impulso que acontecem, sei lá, um começa, o grupinho em volta vai no embalo, mas não representa o que estava todo mundo sentindo, né? E o apoio ao Egídio tampouco. O apoio ao Egídio foi aquela mais de, puta, vai lá e faz o gol. Mas eu acho que deve ter feito um efeito, é bacana, né? Deve ter dado um efeito meio maluco na cabeça dele, tirou a concentração dele. Tem essa teoria aqui. Jamais saberemos, né? Talvez um dia alguém entreviste ele e pergunte isso para ele. A pessoa, posso ser eu, né? Se vocês me colocarem lá, se vocês mantiverem o apoio ao projeto de apadrinhamento, né? Se a gente chegar nos 1.000 padrinhos, isso vai acontecer, né? Eu vou viver o dia a dia da academia e vou ter as informações direto de lá. Para isso precisamos chegar a 1.000 padrinhos, né? Então volta lá o jabá que o Prinolato fez lá em cima, né? www.padrim.com.br/verdasso. Faça parte do nosso projeto de apadrinhamento para manter o Verdasso no ar e para aumentar a participação do Verdasso, para me dar a possibilidade de viver 100% do tempo. Então não tem firma, não tem escritório, não tem nada. Vou ficar focado em produzir conteúdo o dia todo. Mas eu preciso de 1.000 padrinhos, senão eu não consigo, né? Senão eu tenho que ir para a firma fazer o quê? Então, conto com o apoio de vocês, tá? Então, se vocês gostam desse trabalho, se vocês já estão nessa de não quero mais consumir nada da mídia tradicional, só de mídia palestrina, primeiro, nosso agradecimento. É para isso que a gente se esforça há 10 anos. E, em segundo, converta esse apoio de forma efetiva para nós, para a mídia palestrina. Então, no caso específico, tô fazendo a divulgação desse trabalho que eu faço e esperando o apoio de vocês para que eu possa lá. Hoje, por exemplo, eu iria no Egídio e perguntaria para ele. Lógico, não em coletiva, porque ele não fez, mas no primeiro contato direto com o jogador. Chegaria e falaria, Egídio, na hora ali, o que que você achou? Certamente eu faria essa pergunta para ele. Qual a solução para melhorar o meio de campo? Diz o Flávio Gasparini. E o Davidson pergunta. Davidson, não Daverson. O que eu achei da partida do Thiago Santos? Para melhorar o meio campo, tem que aproximar as linhas. Então, foi muito nítido. As duas linhas, muito distantes entre si. Que são essas linhas? A linha de laterais zagueiros e uma outra linha que tem os dois pontas, o meia e um dos volantes. E aí fica um dos volantes correndo, que é o Thiago Santos. Correndo que nem louco. O Bruno Henrique sobe para formar a primeira linha. O Daverson dá o primeiro quadrado, então fica uma espécie de 4-1-4-1. Às vezes o Daverson faz parte da primeira linha, e aí fica um 4-2-4-0, sem a bola. Ou quando tem um volante, ou quando tem dois volantes, eles ficam muito soltos. Por quê? Porque as duas linhas estão muito distantes. Então o Palmeiras faz o porco louco, vai para cima do adversário, tenta roubar a bola no campo de ataque. Se rouba a bola, funcionou muito bem com o William. O William estava sabendo se posicionar para pegar essa bola roubada. Tanto que ele é o artilheiro do time na temporada. O Daverson não está sabendo fazer isso. Acabou de chegar. O Borja não consegue aprender onde ele tem que se posicionar para receber essas bolas roubadas. O problema não tá sendo nem esse. O problema está sendo quando o Porco Louco não dá resultado e a bola passa dessa primeira linha. Aí tem um latifúndio para os caras avançarem em bloco e em velocidade, porque os volantes estão expostos. Então, com as linhas, se a segunda linha do Palmeiras, a linha mais atrasada, avançasse junto, não daria espaço para articulação. Então, aí teria que ter um esquema especial para ficar de olho nos jogadores rápidos do time adversário. Então, no caso do Barcelona, tinha dois. Tinha o Eric Castilho de um lado, o Adiovi do outro. Aí o Palmeiras talvez jogasse melhor, né? Talvez diminuísse o espaço entre os jogadores e conseguisse ter troca de bola a partir do momento que acontece o roubo de bola. O Thiago Santos jogou pra caralho. Dentro desse espaço gigante que tinha entre as linhas, ele fez o que tinha que fazer. Quem não conseguiu fazer foi o Bruno Henrique, principalmente no primeiro tempo. Parte disso se deve à falta de característica do Dudu de preencher os espaços. Já o Moisés deu um banho no Dudu nesse aspecto, né? Com pouco tempo em campo, ele já fez isso e subiu o futebol do Bruno Henrique e subiu o futebol do Tietê também. Eu acho que o Tietê ele casa tão bem com o Moisés, que eu acho que ele passa a ser um sério candidato a recuperar a vaga de volante, assim que o Moisés recuperar o ritmo. O Bruno Henrique está com a posição bem ameaçada. O Douglas, o Thiago, está falando que na quinta ficou mais barata tonto do que o Guerra. Hoje de manhã que voltou um pouco ao normal. Mas futebol é isso, fazer o quê? Exatamente. Acho que é essa mentalidade que todo mundo tem que ter. Saber perder, né? Então, uma das coisas que eu vi, uma das reações que eu vi, que me deixou muito chateado, foi apontar dedo para quem não quis bater, principalmente Luan e Deverson. Gente, pênalti é uma disputa mental. Tanto o pênalti dos 90 minutos, quanto o pênalti da disputa. Principalmente o pênalti da disputa. Porque aí o goleiro está muito mais à vontade no gol do que naquele pênalti dos 90 minutos. Então, pênalti é treino, treino, treino, treino, treino. O cara tem que. Eu sou contra essa história de deslocar goleiro. O cara tem que ser muito craque para deslocar goleiro. O que é deslocar o goleiro? É você induzir o goleiro a dar o primeiro passo, abrir o canto, aí você só rola para o outro lado. Para isso, você tem que ter um reflexo tão grande, tem que estar com tanta frieza, que são poucos caras que conseguem acertar 10 de 10. Tá? Você vai tentar deslocar o goleiro 10 vezes, você vai errar duas. Quem não errava nunca? Nunca, nunca, ninguém, nem o Evair. O Evair perdeu um ou dois pênaltis aí nessa trajetória dele pelo Palmeiras. Mas ele era o que melhor fazia isso. O Ceifador tem aquele jeitão escroto dele de bater pênalti, mas ele consegue fazer isso também. Ele errou só um porque ele, na hora de deslocar, ele bateu para fora no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas é muito raro fazer isso. Jogador que tem essa frieza para fazer isso. E notem que eu estou falando em frieza, quer dizer, é uma disputa mental. Então, o que que eu sou a favor de fazer, eu, se eu fosse da comissão técnica? Eu iria impor uma regra. Você vai treinar a pênalti, onde você quer bater? Para começar, você tem que criar um arco cujo centro é no meio do gol, na linha, embaixo. Você traça um arco, assim, que nem eu tô fazendo com o dedo aqui. Você tem que bater ou no cantinho aqui, que eu não vou conseguir botar aqui. Ou você bate aqui, ou você bate aqui, ou você bate fora desse arco aqui. Eu vou fazer o arco aqui, ó. Não. Vai tentar desenhar na câmera invertida, né? Assim, ó. Isso. Fora desse arco. No ângulo, ou no cantinho, ou no cantinho. Em qual desses lugares você quer bater? Senão o goleiro vai pegar. Bata firme. Não é uma porrada. É firme. Ah, quero bater no canto direito. Chapado. Beleza. Ah, quero bater no canto esquerdo cruzado. Beleza. Ah, eu me sinto à vontade para bater alto. Canto alto. Onde a margem de erro é maior, né? Porque ainda pode sair por cima. Mas quer treinar? Treina. Treina, treina, treina, treina, treina. Sempre naquele lugar onde o goleiro não pega. Se você bater direito, o goleiro não pega. Então, treina, treina, treina, treina. Na hora do jogo, fixa aquele ponto, esquece o que você está fazendo, esquece que é Libertadores, esquece tudo. Assim, eu vou colocar a bola naquele lugar como eu treinei. E acabou. Não tem que olhar para o goleiro, não tem que fazer duelo mental com o goleiro, porque a vantagem é toda do goleiro. Quanto mais o goleiro distrair o batedor, é menor a chance do cara conseguir fazer o que ele treinou. Se ele não bater direito, é o que aconteceu com o Egídio, é o que aconteceu com o Bruno Henrique. Bateu dentro do arco, fraco. Deu chance do goleiro defender. Se você bate fora do arco, com firmeza, o goleiro pode pular, pode acertar o canto, não vai pegar. Então, não tem que tentar deslocar o goleiro. Tem que ir lá e fazer o que treinou, com frieza. Aí entra a confiança. Então, o treinador tem que chegar nos caras e falar assim, tá bom para bater? Você tá bem? Cabeça tá boa? Não, professor, tô nervoso. Melhor que fale isso do que querer se consagrar e não conseguir fazer o que treinou. Então, se o Daverson, se o Luan, seja lá mais quem, falou, não quero bater, professor, deixa quem está com confiança bater. O Egídio falou, quer bater, Egídio? Quero. Vou. Então vai quem está com confiança. Tá certo o Cuca e tá certo o jogador de falar, não estou bem. Estou sentindo a pressão. Não esperava que fosse sentir, mas estou, não quero prejudicar o grupo. Ah, fugiu da responsabilidade. Puta, acho que tem que ter coragem de falar não quero também. Principalmente sabendo que tá cheio de câmera por aí. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem porque vai saber que vai chegar no dia seguinte, no treinamento, e vai encarar os companheiros. E eu acho que não faltou coragem para nenhum deles, entre os que não quiseram bater. Eu acho que teve responsabilidade dos caras terem uma autocrítica, falarem, não estou apto, desculpem, vou se for preciso, mas se puder botar alguém na minha frente é melhor, porque eu acho que vai dar merda. Então, se o Luan fala assim, não, deixa comigo, eu vou, por medo do que vão falar, provavelmente seria ele que teria errado e não o Bruno Henrique. Provavelmente teria sido ele que teria errado e não o Tietchan que foi lá e fez. Como bateu bem o Tietchan, como bateu bem o Keno. Veja como eles bateram bem. Né? Canto alto, forte, firme. É assim que eu acho que tem que bater pênalti. Teve o Guerra que deslocou. Você sentiu a vontade para isso e o Guerra é um cara que tem categoria. Mas não são todos que fazem isso, não. Então, com relação aos pênaltis, era isso que eu queria falar. Acho que pênalti é treino e frieza. Não tem que entrar em duelo mental com o goleiro. Tem muita confiança para ir lá querer deslocar o cara. E muita frieza. Infelizmente, eles conseguiram se aproveitar da pressão que tinha sobre o nosso elenco, sobre os nossos jogadores, e foram mais felizes. Maurício Alfieri está falando que trocar técnico agora de uma burrice indescritível, concordo. O Thiago Souza está falando que o problema é que agora colocou a abraçadeira no Dudu e agora se tirar vai dar problema. Também acho. Também acho. Mas eu acho que o Moisés tem... É assim, agora que ele tá fora, vai ter que ir pro braço de alguém. Então agora é o momento. Então vai pro braço do Moisés. O Moisés pega a abraçadeira, ela meio que encaixa no braço dele, como se fossem feitos um para o outro. O Dudu vai voltar e vai falar assim, meu, não dá para tirar a abraçadeira do cara. Principalmente se for 6 semanas, né? 5, 6 semanas, é um tempo longo. Eu acho que é uma chance boa de fazer isso agora. Será que o Palmeiras se arrepende de ter dispensado o Barros? Não foi o Palmeiras que dispensou o Barros, foi ele que pediu. Ele que forçou para sair, porque ele viu que ele não ia ter espaço com a chegada do Borja. O que eu achei da imprensa aproveitar o momento para plantar um monte de inverdades. Pergunta o Rafael Domingues. Ele fez uma pergunta em duas partes aqui. Então, a primeira parte é essa. Normal. Normal. Por que que você acha, Rafael, que a gente faz esse trabalho aqui? Que é para dar uma alternativa para o torcedor, para não ter que ficar consumindo o que a imprensa fala, principalmente nessas situações. Você quer ver uma opinião sobre o Palmeiras, uma opinião que não tem segundas intenções negativas, como normalmente acontece na imprensa? É aqui na mídia palestrina, cara. Na verdade, a gente até tem segundas intenções, que é melhorar as coisas. Os caras têm a segunda intenção exatamente oposta. Se eu falasse 100% o que eu penso, o que eu acho, provavelmente eu iria fomentar a crise. Eu iria aumentar a insatisfação. Tem muita coisa aqui que eu não concordo. Então eu tento colocar as coisas com as quais eu não concordo de forma positiva, em forma de alerta, em forma de crítica construtiva. Mas muitas vezes eu tenho vontade de fazer igual a maioria dos torcedores fazem, de xingar, mandar tomar no cu. E, sabe, só que isso só vai atrapalhar. Então eu tento fazer de forma positiva. O que que a imprensa faz, normalmente? Não pode mandar tomar no cu também, mas pode plantar discórdia, pode plantar crise, pode falar as coisas, sabe, jogar a bomba e sair correndo. Isso eles fazem, né? Sempre fizeram e sempre vão fazer. Então, aí que a gente volta ao apelo. Prestigiem a mídia palestrina. Eu nem sei do que você está falando, o que que a imprensa plantou, o que que a imprensa inventou, não sei, porque eu não vi. E esse monte de torcedor que se diz palmeirense pede a saída do técnico, critica um time que correu demais em campo. Cara, isso daí é revolta. Torcedor, a gente não pode cobrar racionalidade. Eu tento ser racional, eu tento passar essa imagem racional, eu tento, aumentar o meu lado racional quando eu estou aqui falando com vocês, até para estimular, a calma. Não sei se é esse o termo, né? Mas meio que para jogar água fria na fervura dentro do que me alcança, do meu alcance aqui, que não é tão grande. Mas é normal, cara, sabe? É a mesma coisa que os caras que gritaram no time sem vergonha. Ah, é o Correia que fez o gol. Obrigado, Cleiton. É isso aí. Foi o Correia que fez aquele gol de falta. E o Humberto está lembrando que o gol do Washington foi num lançamento do Marcos. Isso, o Marcos pegou a bola no canto do campo ali, quase no escanteio do lado esquerdo, lançou, a bola caiu no pé do Joinho. O Joinho lá esticado do lado esquerdo, matou a bola, viu o Dumbo pelo meio, fez um puta do passe, o Joinho, e o Dumbo fez o gol. Procura aí no YouTube. Foi bem assim o primeiro gol. E o terceiro foi do Correia, isso mesmo. Um gol de falta que, na verdade, ele levantou para a área e a bola entrou direto. Olha lá, todo mundo lembrou do gol do Correia. E o Juninho também fez gol naquele jogo, por isso que eu acabei confundindo. Foi um gol de que a bola bateu no pé. Isso, Eric Monteiro, isso mesmo. Ou foi o gol? Não, foi o gol do Correia que desviou no pet e o Juninho fez um gol de bola rolando. Eu lembro muito bem do gol do Dumbo, que foi esse do passe do Juninho, e desse último gol que era para uma bola aí na área e acabou entrando no gol direto. Desviou na barreira, talvez. Tentando ver coisas positivas aqui: golaço do Moisés, partidaça do Thiago Santos. É isso aí, gente. Chato ter que fazer uma transmissão nesse aspecto, mas ao mesmo tempo é isso que nos torna mais unidos. Uma coisa que eu escrevi no pós-jogo: a gente tem que se unir nessa hora. A gente precisa muito um do outro nessa hora, porque agora a gente é vidraça, cara. Todo mundo vai tacar pedra na gente. Então, mais do que nunca, a gente tem que ficar junto, mais do que nunca, a gente tem que estar unido. E a gente tem que ser mais palmeirense hoje do que a gente era ontem. E tem que ser mais palmeirense amanhã do que a gente é hoje. Porque o Palmeiras precisa da gente, cara. Então, é muito fácil ser palmeirense quando ganha, quando é campeão, quando elimina, quando ganha clássico. Difícil é agora. Então é agora que a gente mostra o quanto a gente ama o Palmeiras. Então espero ter contribuído um pouquinho para isso. com essas transmissões, com a transmissão de hoje, com as próximas. E renovo mais uma vez o convite para vocês se juntarem ao nosso grupo, à nossa comunidade de padrinhos. Tá? Vocês serão realmente muito bem-vindos. Vocês vão ver que o nível é bem bacana, as conversas são bem diferentes do que a gente vê por aí no Facebook, em comentários do Globo.com, do UOL, não tem nada a ver. É bem mais legal, é bem mais... Segue a linha aqui das nossas transmissões. Dei uma olhada, nego fala palavrão pra caramba, mas é muito agradável, é um exercício de palestrismo muito agradável. Então se juntem a nós que vocês vão gostar. Tá bom? Segunda-feira a gente volta com mais um Periscatio aqui no Facebook. Tá bom? Até segunda-feira, então. Depois da partida entre Palmeiras e Vasco, a gente vai ver como é que o time reage. Valeu pela companhia, obrigado. Até segunda.